Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus queridos amigos, eu sou o Diego Valadares e estamos chegando mais uma vez com o nosso programa Mundo Sertanejo. Este programa que é meu, é seu, é nosso, música no seu rádio a partir de agora, viu? Muita música bacana, boa para dançar, músicas românticas também, para você curtir, recordando aqueles bons momentos, né? Muito legal. Mundo Sertanejo é isso aí. Vamos em frente? Michel Teló abre o programa, convidando todo mundo para dançar com o seu Ai, Se Eu Te Pego. Simba! Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Treba! Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Que delícia, hein? Ai, se eu te pego. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Muito legal essa música, né? Sucesso internacional com Michel Teló. Prêmios no exterior. Muito legal. A gente fica feliz, né? Nosso cantor brasileiro conquistando aí outros países também com uma música tão simples, tão bacana, mas o gingado, né? A letra diferente. Muito legal. Parabéns. Um abraço carinhoso, minha querida Joana Alves da Luz, em Petrolina, no Pernambuco, ouvindo o nosso programa aí pela Tabajara FM. Um abraço, Wilson Fernandes, todos da equipe que exibe o nosso programa. Meu amigo Ronaldo Nascimento, da Feira Mix, em Feira de Santana, na Bahia, também exibindo o nosso programa com muito sucesso. Obrigado, viu, meu amigo Ronaldo, sempre interagindo comigo no Facebook, dizendo que o programa é sucesso de audiência aí em Feira de Santana, no Estadão da Bahia. A gente fica muito feliz com isso, né? Um abraço, meu amigo Ricardo Silva, os amigos da Canoa Grande FM, a Rádio da Alegria de Iguaraçu, no Paraná. Um abraço, muito obrigado a vocês aí, viu?

onde nós temos audiência fantástica, Marlene Almeida, todos vocês de Goianésia que nos ouvem aí pela Rádio Cidade FM de Santa Rita do Novo Destino. Muito obrigado. Meu amigo André Braz, em São Geraldo do Baixio, Minas Gerais. Um abraço, viu? Muito obrigado. Minha querida Gorete Diogo, Patrícia Maiara, Priscila, Adriana Costa, Márcia Farias, enfim, todos vocês amigos aí de Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão, ouvindo o nosso programa pela Tropical FM todos os dias às 7 horas da manhã. Um abraço, Ilami, Marlene, Erinaldo de Brito e todos da equipe da rádio. Muito obrigado. Meu amigo Nicésio, Ramon, o Yuri, a Edneuza, a em Pouso Alegre, sul de Minas. Meu amigo Coruja, os amigos da mercearia do Coruja, ligados no mundo sertanejo. O Sabino, a Márcia, a Fátima, a Irene, todos vocês ouvintes da 90.9. Muito obrigado, viu? Quem canta bonito, Gabriel Rosa, para sua vovó, Marisa Rosa, para todos que estão ligados no mundo sertanejo, junto e misturado. Como é que eu vou dançar? Esse estilo tá na moda, eu tô aqui pra te ensinar. É só soltar o corpo e mexer bem devagar. Na pegada do arrocha, vai pra lá e vai pra cá, vem. Você me perguntou, como é que eu vou dançar? Esse estilo tá na moda, eu tô aqui pra te ensinar. É só soltar o corpo e mexer bem devagar. Na pegada do arrocha, vai pra lá e vai pra cá. É assim, ó. Bota o dedinho na boca e começa a descer. Depois sobe devagar, que é pra galera enlouquecer. Junto com Gabriel Rosa, a moda agora é a rocha. Tudo junto e misturado, agora o bicho vai pegar. Vem, vem, e joga a mãozinha pra um lado e pro outro. Agora a rocha, a rocha, a rocha vem gostoso. E joga a mãozinha pra um lado e pro outro. Agora a rocha, a rocha, a rocha vem gostoso. E sai do chão, aê! Você me perguntou, como é que eu vou dançar? Esse estilo tá na moda, eu tô aqui pra te ensinar, vai! É só soltar o corpo e mexer bem devagar. Na pegada do arrocha, vem, vem, vem! Você me perguntou, como é que eu vou dançar? Esse estilo tá na moda, eu tô aqui pra te ensinar. É só soltar o corpo e mexer bem devagar. Na pegada do arrocha, vai pra lá e vai pra cá. E bota o dedinho na boca e começa a descer. Depois sobe, sobe, que é isso, hein? Junto com o Gabriel Rosa, a moda agora é arrocha. Tudo junto e misturado, agora o bicho vai pegar. E joga a mãozinha pro lado e pro outro. Agora arrocha, arrocha, arrocha bem gostoso. E joga a mãozinha pro lado e pro outro. Agora arrocha, arrocha, arrocha bem gostoso. Chora, gaiteiro, vai! Aí, Gabriel Rosa, cabra danado, esteve com a gente recentemente, os ouvintes gostaram e as suas músicas são muito pedidas. Essa Junto e Misturado, então, é uma das mais pedidas, né? Quero mandar um abraço carinhoso, minha querida Luciene Freitas, os amigos da Rádio Boa Nova FM, em Itaporanga, na Paraíba, exibindo o Mundo Sertanejo. Um abraço carinhoso a todos vocês. A Jusceli Albino, em Vilhena, Rondônia, um beijo para vocês aí, viu? Jusceli Albino, Bruna Roldão, tantos e tantos ouvintes nós temos aí em Vilhena, Rondônia. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho. Jamilton Viana, os amigos da Rádio Atitude FM, em Caetanos, na Bahia, exibindo o Mundo Sertanejo. Muito obrigado, viu? Quem canta bonito agora, Luan Santana, Te Esperando. Essa música é simplesmente linda. Mesmo que você não caia na minha cantada,

Queres música rock ou música alternativa? E que tal as duas juntas? Então viaja com o Carlos Cruz até à Subcave, onde vais encontrar as melhores sonoridades, os ritmos mais elaborados de todos os cantos do mundo. Subcave, todas as segundas-feiras, às 10 da noite, no canal 2 da Antena Web. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Maravilha, estamos de volta ao Mundo Sertanejo, está no ar. Um abraço aos amigos daí da Rádio Campos Belos FM Goiás. Aliás, quero convidar os ouvintes da Campos Belo FM para prestigiar o nosso show em Água Fria, dia 16 de junho. Próximo aí a Campos Belos, né? Água Fria, estarei com meu amigo prefeito João de Deus em Água Fria, Goiás, dia 16 de junho. Diego Valadares e banda, vai ser realmente um espetáculo muito bonito. Aniversário da cidade, vamos estar com Jean Giovanni e tantas outras atrações bacanas na sexta, no sábado e no domingo. Portanto, 14, 15 e 16 de junho, Água Fria em festa, Estadão de Goiás. Um abraço a todos vocês aí da cidade Água Fria, onde estaremos dia 16 de junho, Diego Valadares e banda com um show muito legal. Um abraço a todo mundo. Claudinei Botelho, da Rádio Destaque FM, exibindo o nosso programa, muito obrigado, viu? Meu amigo Rangel Dias, em Santa Maria, Distrito Federal também, ouvindo o Mundo Sertanejo. Quem canta bonito agora, João Pedro e Rafael, para minha querida Suzy Maciel, para todos que gostam, Mercedita. Perfumada, flor bonita. Me lembro que uma vez a conheci num campo muito longe, numa tarde. Hoje só ficou saudade desse amor que assim desfez. E assim nasceu nosso querer com ilusão, com muita fé. Mas eu não sei porque essa cor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor e assim me fez compreender o que é o querer, o que é sofrer, porque lhe dei meu coração. Campinas verdejando e a saudade só ficando dentro do meu coração. Mas apesar do tempo já passado, Mercedita, sua lembrança palpita na minha triste canção. E assim nasceu nosso querer com ilusão, com muita fé. Mas eu não sei porque essa dor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor e assim me fez compreender o que é o querer, o que é sofrer, porque lhe dei coração. Maravilha, Mercedita nas vozes dos meus amigos João Pedro e Rafael, a pedido da minha querida Suzy Maciel em São Paulo. E essa música realmente ficou muito boa, é um clássico da música sertaneja, e eles regravaram e ficou muito legal mesmo.

Um abraço, muito obrigado. É, os amigos da Nova Sertaneja, Rádio Nova Sertaneja em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, exibindo o Mundo Sertanejo, muito obrigado. Os amigos da Rádio Felicidade FM em Cambará do Sul, Rio Grande do Sul, exibindo nosso programa. Os amigos da Ciclone FM em Couto Magalhães, no Tocantins, muito obrigado pela parceria. Os amigos da Rádio Criativa FM em Francisco Morato, São Paulo. Todo mundo exibindo o Mundo Sertanejo. João Lucas e Marcelo cantam Louca. Chega aí, meu brother! MC K9! Tem mulher solteira aí, meu irmão! João Lucas e Marcelo! Viva! Quem sabe cantar é louca! Louquinha, dá uma empinadinha, dá uma agachadinha, você tá soltinha. Desgadinha! Louca! Louquinha, dá uma empinadinha, dá uma agachadinha, você tá soltinha. Que isso, gatinha? Mais uma de João Lucas e Marcelo que a gente fez para você, meninas assanhadas. Tá querendo me amar e tá louquinha, vai seduzindo devagar. Ai, que barriguinha. Empina nesse movimento, empina nesse movimento. Pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta. Empina nesse movimento, empina nesse movimento. Pra baixo, pra cima, chega junto e arremeta. Empina nesse movimento, empina nesse movimento. Pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta. Empina nesse movimento, empina nesse movimento. Pra baixo, pra cima, chega junto e arrebenta. Você tá soltinha, puta louca, louca. Louquinha, dá uma empinadinha, dá uma agachadinha. Você tá soltinha, que isso, gatinha? É João Lucas e Marcelo de MC K9. Não foi que eu sertanejo, com certeza dá sacode. Empina aí, novinha, agora eu quero ouvir um gritinho da louquinha. João Lucas e Marcelo, que a gente fez para você, meninas assanhadas. Tá querendo me amar e tá louquinha, vai seduzindo devagar. Ai, que barriguinha. Empina esse movimento, empina esse movimento. Pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta. Empina esse movimento, empina esse movimento. Pra baixo, pra cima, chega junto e arrebenta. Empina esse movimento, empina esse movimento. Pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta. Empina esse movimento, empina esse movimento. Pra baixo, pra cima, chega junto e arrebenta. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta, o Mundo Sertanejo está de volta, vamos em frente porque atrás vem muita gente, música no seu rádio. Um abraço, meu amigo José Menezes, os amigos da Rádio Interativa FM, em Porto dos Gaúchos, exibindo o nosso programa. Meu amigo Carlos Poli, da Web Rádio Caieiras, em São Paulo, exibindo o nosso programa, aí com muito sucesso, muito obrigado, viu, a todos vocês aí de Caieiras. É, minha querida Gorete Diogo em Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão. Mais alô aqui, minha querida Luciene Freitas, da Rádio Boa Nova FM, em Itaporanga, na Paraíba,

toca aquele arrocha, aí cê passa mal. Lembra de amor, não foi tão legal. Chorando, pede um abraço, cura o seu choro com um beijo meu. É que um beijo pode fazer a diferença. Apaga o passado e arranca um laço. Que a paixão deixa na levada da rocha que eu se quer um beijo, apenas me dê um sorriso. E nesse beijo vai querer ficar comigo e acreditar no amor. A outra é assim, ó. Frio lá fora, aqui um cobertor. Sendo a lareira vai trazer calor. Você pediu pra eu tocar, tocar. Israel Novas no arrocha, as gatinhas passam mal. Lembra de um amor que não foi tão legal. Chorando, pede um abraço, cura o seu choro com um beijo meu. É que um beijo pode fazer a diferença. Apaga o passado e arranca o laço que a paixão deixou na levada da rocha. É que eu vou. Quero um beijo, apenas me dê um. E nesse beijo vai querer ficar comigo e acreditar no amor. É que um beijo pode fazer a diferença. Apaga o passado e arranca um laço que a paixão deixou na levada da rocha. É que eu vou. Se quer um beijo, apenas me dê um sorriso. E nesse arrocha vai querer dançar comigo, acreditar no amor. Aê! Maravilha, maravilha. Mundo Sertanejo fica por aqui. Amanhã estaremos de volta com mais um programaço no seu rádio, viu? Hugo e Thiago vão encerrar o programa cantando Então Tó. Um beijo para vocês, muito obrigado pelo carinho da audiência e até amanhã. Tchau, Brasil! Já que você quer, então... Tó, tó, tó, tó, tó, tó, eu quero ver você. Não gostar do que eu vou fazer. Tó, tó, tó, tó, tó, tó, eu quero ver. Vou te amar até um dia amanhecer. Você dá vontade de pegar, levar pro escurinho e depois para nadar. Tá, tá, então tó, tó, tó, tó, tó, tó, eu quero ver você. Não gostar do que eu vou fazer. Tó, tó, tó, tó, tó, tó, eu quero ver. Vou te amar até um dia. Tó, tó, tó, tó, tó, tó, eu quero ver você. Não gostar do que eu vou fazer. Tó, tó, tó, tó, tó, tó, eu quero ver. Vou te amar até o dia amanhecer. Léo e Júnior, hoje é até amanhecer. E aí, Hugo e Thiago, elas estão querendo? Uhum. Então tô. Tô pronto pra balada, hoje o bicho vai pegar. E é com Léo e Júnior, vou curtir, eu vou zoar. Olhando pra você, dá vontade de pegar. Levar pro escurinho e depois baragadar. Tá, tá. Vai! Tó, tó, tó, tó, tó, tó, eu quero ver você. Não gostar do que eu vou fazer. Tó, tó, tó, tó, tó, tó, eu quero ver. Vou te amar até um dia. Tó, tó, tó, tó, tó, tó, eu quero ver você. Não gostar do que eu vou fazer. Tó, tó, tó, tó, tó, tó, eu quero ver. Vou te amar como a rocha assim, ó. Tó, tó, tó, tó, tó, tó, eu quero ver você. Não gostar do que eu vou fazer. Tó, tó, tó, tó, tó, tó, eu quero ver. Vou te amar. que você quer, então toma! Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.